louvamos Allah Azza wa Jalla, que a paz de Allah esteja com o mensageiro Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Presto testemunho que não há divindade além de Allah, que Muhammad sallallahu alaihi wa sallam é o mensageiro de Allah. Hoje é o último encontro a respeito do assunto da morada derradeira. Imploramos a Allah Azza wa Jalla que nos introduza a todos no paraíso, que é a morada dos crentes reservada por Allah Azza wa Jalla. A morada da paz, a morada da tranquilidade, a morada da felicidade eterna, a morada prometida por Allah Azza wa Jal, Al-Jannah, o paraíso, feita por Allah Azza wa Jal. É a morada prometida por Ele para aqueles que obedeceram nessa vida mundana. O An-Nar, o inferno, o fogo infernal, é o castigo dEle, reservado para quem desobedeceu a Ele, subhanahu wa ta'ala, nessa vida. Vamos falar algo a respeito das moradas do paraíso, para finalizar o assunto sobre o paraíso, que já foi dito sobre ele 3 ou 4 sermões. As moradas na vida mundana são diferentes de acordo com a localização e o luxo que as pessoas empreendem nelas. Talvez 1 metro quadrado numa localização nobre dê para comprar muitos metros quadrados em outros lugares. E assim por diante, a maneira que as coisas são levadas na vida mundana. Mas, junto a Allah Azza wa Jal, os graus do paraíso também são diferenciados um do outro, mas numa outra sistemática. Allah diz no Alcorão Sagrado: e moradas saudáveis nos paraísos de Éden, uma morada tayyiba, saudável. E essa palavra você tem que analisar ela de várias formas e dar a ela o direito dela. Não existe ali cansaço, não existe tristeza, são moradas puras, não existe nada que vai perturbar o seu sossego, a sua tranquilidade. Tudo que existe numa palavra chamada saudável, introduza nisso. Portanto, as moradas do paraíso são saudáveis para os seus moradores. As moradas são diferentes de uma para outra. O mensageiro sallallahu alaihi wa sallam diz: no paraíso existem 100 posições, sobreposições, graus, reservadas por Allah Azza wa Jal para aqueles que se esforçaram pela causa dele na vida mundana. Entre cada 2 posições, uma posição e a outra, a distância entre o céu e a terra. A distância entre o céu e a terra, multiplique isso por 100 vezes, essas são as posições do paraíso. Se vocês perguntarem para Allah, implorarem para Ele o paraíso, diz o mensageiro sallallahu alaihi wa sallam, peçam Al-Firdaus, um local chamado Al-Firdaus no paraíso. Ele é o lugar mais agradável, ele é o lugar mais alto, Al-Firdaus, e ele é o teto. Vai imaginando, Al-Firdaus é o teto do trono de Allah Azza wa Jal, e desse paraíso, esse paraíso é a nascente de todos os rios do paraíso. Então, portanto, peça Allah Al-Firdaus. Você está pedindo para um generoso. Peça o topo do que você puder pedir, peça com humildade, peça com insistência, mas peça o Firdaus, como disse o mensageiro sallallahu alaihi wa sallam, porque você está pedindo para aquele que pode lhe dar tudo o que você necessita. Não meça as coisas de acordo com as suas possibilidades, peça de acordo com aquele que tem todas as possibilidades, que é Allah Azza wa Jal. Como disse o mensageiro Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, se nós fôssemos nos basear para entrarmos no paraíso de acordo com as nossas possibilidades, não entraria ninguém, a não ser que Allah tenha clemência e misericórdia de todos nós. Disseram para ele: até tu, mensageiro? Ele disse: sim, até eu, a não ser que Allah me envolva com a sua misericórdia. No paraíso existem, como na vida mundana, somente para comparar, somente comparação, palácios, moradas, aposentos, tendas. Da mesma forma que você sai da sua casa para um lugar, por exemplo, na roça e arma uma tenda para o sossego, para modificar um pouco a rotina sua. No paraíso existe isso, mas no nível muito superior ao que você imagina, ao que qualquer uma pessoa possa imaginar. No Alcorão Sagrado, traduzido para o português, Allah diz: e tenham certeza, e certamente para aqueles que temeram ao Criador, terão aposentos. Acima desses aposentos, aposentos construídos, cujos rios passam por debaixo delas. Então não tem como, na nossa mente, imaginar como é que podemos ter aposentos sobre aposentos e rios passando por debaixo deles. Não se esqueça que o sistema da gravidade acabou no paraíso, não existe mais. A situação